pra sempre. Foi um pacto de amor que por fim acabou. Tudo foi diferente. Você me trocou por alguém que não sabe te amar. Só te faz sofrer, só te faz chorar. Ele tem um segredo, hoje eu vou te contar. Ele não festa, te deixa em casa e diz que vai trabalhar. Ele não presta, tirei a foto ele com outra num bar. Ele não presta, será que agora ele vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar. Primeira vez, você jurou que era pra sempre. Foi um pacto de amor que por fim acabou. Tudo foi diferente. Você me trocou por alguém que não sabe te amar. Só te faz sofrer, só te faz chorar. Ele tem um segredo, hoje eu vou te contar. Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar.